Mike Bravo Uniforme, só no igual de descida. Mike Bravo Uniforme, desceu nível de voo 060. Bravo, vou lá, Bravo, Mike Bravo Uniforme. Me reporta pássaros aqui, mil pés à esquerda, ok? Confirme. Bando de pássaros, mil pés à esquerda. A sua esquerda, bando de pássaros de mil pés. Copiar a informação, muito grato, o Tantra 56, será passada as demais aeronaves. P54, mas eu não prossegue 2 mil pés, aguardando o último vetor. 2 mil, aguardando o vetor. Posição 2 da guarda estante. Autorizado no 10, chame táxi. Novembro, confirma o nível, Barreiras. Five, Roger, estou batendo. Amador, muito boa tarde, chama 63 no 5, está cruzando o nível 220, descida para 160 com a informação Oscar. Identifique, desça para o 050 na chegada. Identificou para o 050, seria possível a bomba, senhor? Na minha... Livre. O TAN-3193, confirme se tem condições de puxar um pouco mais recuado aí para dar possibilidade do gol ingressar no portão 10. Afirma. 3193. Bruno 322, reporte no estacionado. Deve estar puxando, está livre até o 10. Livre até o 10, o gol. Tudo certo. 290, quem é que está funcionando? Ok, bom dia, identifique. Prossegue descida ao 060, a chegada é a Maré. O ajuste, 1014. Maré, 060, 1014. E da companhia tomando posição para iniciar a rolagem no zero, aguarda a pista livre, 1014 no altímetro. Ok, com 1014, velocidade reduzida. Ciente, grato, informa o bando de pássaros aí, o tanque pousou, informou, a altitude de mil pés aí, aproximadamente umas 3 milhas para a cabeceira, ok? Do lado esquerdo. É, desculpe, não entendi, o que que tem, 3 milhas do lado esquerdo? Daqui a uns 10 segundos eu passo a informação novamente. Uno 806, livre decolagem, pistão no zero, o vento 140 graus com 099. Livre decolagem, pistão no zero, gol 1806. O gol 924, agora com mais calma, o tanque pousou, informou o bando de pássaros, a altitude aproximadamente de mil pés, à sua esquerda, a uma distância aproximadamente de 3 milhas para a cabeceira no zero. Ok, agora eles mudaram de lado, estão do lado direito. Ah, ok, ciência. Fique atento ao... aí, com o pessoal aí, ok? Ok. O pessoal é perigoso. Oscar Juliette, Marinho Grande. Oscar Juliette, ali mantém cabeceira 17. Tá que você viu a pista. feet on 40 corridor. Salvador departure 109.8 and Skok 5036. Reporte ingressando no pátio 5, informa o tráfego, um barão, aliena agora a cabeceira 17, ok? Tá saindo da papá, ingressa a cabeceira. Portão 7, aguarde push. Manda pro push. 0 graus com 099. E pouso, 924. Uno 806, decolado aos 26, 109.8 ao controle, bom voo. 108, voo. Webjet 6721, boa tarde, pode interesse manter um ponto de espera? Tá mantendo um ponto de espera, Webjet 6721. O Ascósico Gillette informa o tráfego no sentido contrário, o guardião vai fazer um táxi pela área gramada, ok? A sua esquerda, sem interferência. 06, Pucon 90, vigilância, contato radar. Pucon 90, gol no 806. Salvador, nosso cordial, boa tarde, 1 Tonel 6, 5, 2, 0, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, Mundial 632L, identifique ao 070 na maré. O 1697, livre LS, torre, informe estabilizado, 1697. Informe estabilizado, 1697. Informe estabilizado, 1697, livre LS. Livre LS, repassar estabilizado, 1697. Retorno ao MEC para reinforme, solicita cancelamento, siga a proa da rotatória, 14. 1500 na proa da rotatória com 1014, informe visual com campo, Mike Bravo e uniforme. Quando a rotatória nos joga no quarto, vamos lá, vamos. Mantendo a posição, aguardando a redemoção da equipe da CAN, tá puxando um pouquinho mais à frente, tá, o tempo poderia passar atrás, se for possível. 4 no solo 28, direito 1-2-1, decimal 9. 3-1-9. O objeto 6721 na linha de decola sem parada. Afirmativa, linha de decola sem parada. Autorizado a linha de decola sem parada, pistão 0, 120 com 11 ao vento, o objeto 6721. Autorizado em linha de colar, o WebChat 6721. 8895, 1014. Juliette Alfa, não pode esperar da 1-0, 108-95-1014, ajuste 3-1-9-3. Solo 924. Voo 924, aguarde antes da Juliette. Antes da Juliette. Carpaccio Azul, Capitão 89, 101 a bordo, 2-0-40 de autonomia, para Negolé. 140-31. Ponto espera 1895, 1014, está livre azul. E aí, Mike Bravo uniforme, boa tarde. Mike Bravo uniforme, reporte vertical da rotatória, o time 3-1-0 no 4. Via 315 para 2.000 pés, com a maré estabilizada, passando bom. Seu push. Já após o segundo tanque ingressando, passa autorizado o push, igual a 74. Zulu November, Salvador do Ground, Salvador Tower. Localizador, 1697. Duna Torre agora, 1895, tem um bom pulso. 1895, obrigado. P24, portão 612, signo TAN sua frente. 612, signo TAN. And correction, maintain position, at Vila November, maintain position. 5491 no Libre Pulso, o pista no 0130 com 09 é o vento, trip. Trip de pulso. 2, jogo 1697, boa tarde. Webjet 6721, decolado de Salvador aos 31, 1198, bom voo. 198, né? Voo no 8, corrigindo, voo no 697, conto na aproximação, aguarda a autorização de pouso. Informo o número 2. Gente, aguardando, no 697. The traffic on the final, runway 17. Firmando, 6315. Gente, minha 3 não sei que vai voar duna, então achar a minha gráfica, minha 3 não sei. Conto uma aproximação, é ponto na curta, final no 7, ok? Tem condições de agilizar? Agilizando, tá, gente, do tráfego na final da Amazônia, mas claro de conta. Gente, conto uma aproximação, é ponto próximo pra avaliação, ok? Ponte 1. Gol no 806, chame o centro Recife em 12545, bom voo. 3545, boa. 219. Gol no 697, na escuta. No 697. Tem condições reduzidas, tem um traço para decolagem da cabeceira 17, transporte enfermo, e está aguardando apenas o pouso do tráfego da sua esquerda. Tem condições reduzidas da passagem ao tráfego? Já está no mínimo possível. Muito grato, a Torre Salvador agradece. Na rua, está mais para onde, livre pouso 140 com 09. Que o Juliette poderia confirmar pro ideal para o destino da presente? 250, ok? Autorizado para seguir para o destino, mantendo 4 mil pés inicialmente, Oscar, Oscar, Juliette. Ok, Oscar, Juliette. No 780, décima, tenho 050. 050, 780. Reduza para 2109 o 1780. Está reduzindo. Afirmativo, 140.09 desde já agradeço, ok? Livre pouso, 1697. Como é que o Bravo Uniforme confirma o pátio? Afirmativo, autorizado o backtrack que libra na Quebec, ok? Vai dar passagem direto no novembro que é transporte de enfermo, por gentileza agilizando. Salvador, o tonel 6320. 6320, Salvador. Vai cruzando 077 para o 70. CD se mantém o 0620. Desce para o 70, 060. Line up and wait 35. Desça para 3.000 pés, 1014. Pro 050 para 3.014, me dá o localizador 70. Controle, passarelo 2230, boa tarde. Boa tarde, 2230. Identifique, desça e mantenha o 070 na chegada da AMAN. 070 AMAN, 2230. 420 Fortaleza, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 para o vator de 18, decimal 95, coluna 754. Então ao bate 5. Muito grato também pela colaboração, ok? Oh? 721, Rona Adolfo. Adolfo? Aguarde coordenação o 6721 no Pro de Froti. Sente aguardando Froti, 6721. 060, Tonel 6320. Quem mantenha, desse mantenha 050, o 6320. 050, 6320. 924, boa tarde. Autorização, Maceió. 3, mantenha ponto de espera da 10. Mantenha no ponto de espera, 4, Maceió 350 aprovado, decola no zero, curva esquerda, subida Puca até Gelma, apoio direto Maceió, controle 199, decimal 8, aciona 5199. Autorizado 350 Maceió, Puca, Gelma, aciona 5199, controle 198, 924. Confirmo nível 350, chame pronto para acionamento. 350, chama. Fita com curva pela direita, na posição Simbra. Simbra, curva direita, órbita, na 6315. Tolho Web 6721, tá reto pro Azote, aguardando o Pro de Frote. Ciente. Obrigado. Pode confirmar quantas órbitas na 6315? Apenas uma. Ciente, 6315, grato. O Gol no 780, desça para 3.000 com Pro de Duna para executar a órbita com curva direita. 3.000, Pro de Duna, órbita com curva direita, Gol 780. 4089. Foi a pouco da presente 6721. Controle de Salvador. Controle de Salvador, muito boa tarde. Azul 489, decorado na sua escuta. Ok, 4089 da EL 380. Direto da EL 380. Zero, decola no zero, curva esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR, controle 199, decimal 8, aciona 5190. Sétima, transição 5. Zero, a via UPA é Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR, com controle 198 e o transponder é 5110. Correto, pronto, gol no 600. Camará 1600. Um controle, promisso fazer uma espera, só queria ter certeza que ele ia fazer espera, ok? Ok, sem problema, tá aqui na para o ingresso no instalado, está presente? Sério, portão 2. Juliette, portão 2, 1697. Chama M3320, MC órbita na posição Duna, no 050. Observado, tem Duna 050, Oceanair 630. Colagem, estão no 0, 130, 193. Ecos 1, novembro, decolador 38, controle 119, decimal 8. 198, galera. Ponto voo 1754. 754, mantém ponto 0 no 0. Sim. 305, visual com tráfego, 12 horas, 5 milhas. Oceanair 6305, está visual com tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas. Positivo, mantenha 2.000 tráfego, está mantendo 3.000 pés, iniciando órbita com curva direita na posição Duna. 6305. Que complete curva à direita para interceptar o ILS em forma estabilizada, 6315. Gente, curva à direita vai reportar o Oceanair 6305. O Oceanair 6320, inicia órbita com curva à direita a 4.000 pés sobre a posição Duna. Então desce para 4.000 com 1.015 e órbita com curva direita. Colocou o embalde do ILS, ok? Positivo. Se órbita com curva direita, 4.000 pés. Positivo, curva direita, 4.000 pés. 1.015. Ecos, o November confirme a proa ideal para o destino. 300, senhor. Não copiei, confirme. 300. Não copiei, confirme. 300. Agora sim, copiado, autorizado, direto, destino, subindo ao 085. CCT 085, galera. O passarelo 2223, inicia órbita na posição toque, no nível 050. Foi pro 2230? Positivo, 2230, inicia órbita com curvas à direita na posição toque, no 050. Ok, órbita em toque 2230. Controle até 3193, decolou na da EL 0. Web 6721, chame o centro Recife em 12545. 2545, boa tarde. Até 3193, decolou da EL 3193, vigilância, contato radar. 3193. 6315, visual com campo estabilizado. Visual campo estabilizado, 6315. Torre 186. 186, boa. Confirmando, torre 1895. 1895, achar 6315, gato. Controle, guardião 01. Guardião 01, 500 pés via litoral. 500 pés via litoral ou 01? Controle, papapá, Martilha Chapéu. Prossiga, Romeu. Está livrando o Nordeste de Amaralina, vai ingressar a linha do litoral para regresso. Positivo, Romeu, via litoral, 500 pés, informe Parque Pituaçu, informe helicóptero, Guardião 01, decolado, mantendo 500 pés, sentido oposto, litoral. Sentido Guardião 01, reportará no Zanete de Parque Pituaçu, Romeu. Pode mandar direto da EL 3193? Livre. 93. O Gol no 780, curva à direita agora na proa 040. À direita 040, Gol 780. Positivo, desça para 2000, ajuste 1014. Tá 2000, 1014, Gol 780. Controle, Gol 1754. 1754, PUCA 390, vigilância. 390, 754. seu off, toque passarelo 2230. Positivo. Será uma off, pessoal, senhor? 5400, boa tarde. 5400, identifique, desça ao 060 na chegada Mari. Identificou até o 60 na Mari. Ok, mantém a separação visual, Romeu, e aguarde transferência junto à torre. Mantém a separação e aguarde a transferência para a torre, Romeu. Boa tarde, é o Trip 5489, transformação off. Dante, por gentileza. Boa noite, Aragão. Aragão, copiado. 5489, autorizado, conquista, nível 200, decolagem da 10, curva direita, subida gole até Eval após em rota, o controle 119.8, aciona 5131. Autorizado para conquista, nível 200, decola da pista 10, com curva direita, transição gole Eval, transponder 5131 e o controle em 119.8, trip 5489. 5489. Correto, pronto para acionamento, trip 5489. Camará pronto para acionamento, 5489. Seu retorno, 01. Sequência, retorno, 01. Controle o 6320, podemos já descer para 3000, repetindo? O 6320, desça para 2000 pés, complete curva direita na 060, informe estabilizado na ILS. Direita na 060, LIP ILS. Positivo, inicie redução para 1709, informe estabilizado 6320. Você vai reduzir para 170. Que é aqui do Salvador, prossiga. Negativo, suba inicialmente para 4000 pés, Juliette, Quebec, Kilo. É o pátio 1, portão 03. Táxi de pátio 1, portão 03, chama 3 no 5. Zero. Dia chegada, 2230. Torre Salvador, portão da Fabrício Juliette. Tudo junto para a vitória, visual com campo. Torre 1895, Alfa Vitor Juliette. Torre 1895, Alfa Vitor Juliette. O azul 4089, chame centro Recife, 1251. O Ocean Air, inicie redução para aproximação, informe estabilizado 6320 do Ocean Air, vai seguir o tráfego da banha, agora 5 milhas já reduzido. Pode dizer, estamos reduzindo também, está igual com o tráfego e vai monitorar as notificações, vai manter essas 5 milhas de separação. Positivo, mantenha a redução para a redução e aguarde transferência junto à torre, desça para 2000 pés, livre LS. Livre LS, 2000 pés, aguarde a sua ordem para transferir para a torre. Estabilizado, 780. No 780, torre 1895. Projetado, sim. 035, o vento 140 graus, 109. Afirmativo. Paciente, aproxime da cabeceira 35, reporte solo controlado, Marco Juliette Romeu. Cabeceira 35, pouso parado, reportará o Marco Juliette Romeu, solo controlado. Alfa Vitor Juliette, final 17 autorizada, reporta 3 milhas fora. Reportará na terceira milha. Alfa Vitor Juliette. Torgo 780, final baixo travado. No 780, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 10 norte, informação de tráfego, Robson 44, vai aproximar para a cabeceira 35, não interfere com essa aproximação. Sente, frete atrás. Recife 1, 2545. 2545, obrigado. Dan 3193, chame o centro Recife 1, 251. Dan 3193, chame Recife, 1251. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1-3-3-3, informação Oscar. O Ecos, o November confirme o nível solicitado. 0-5. Taxi abaixa altura até o parte da Bata. Vai taxiar a baixa altura até a Bata, Romel. Atenção, uma centena, reporte para a descida. Ok, uma centena, chamará para a descida, o Juliette Quebec 1. É do... Roda 800. O Ocean 6320, torre agora, 1895. 1895-6320, obrigado. Passarei do 2230 para 2000, livre LS, em forma estabilizada. 2000, livre LS, semana estabilizada, 2230. Após a Peso Luno 6, o controle 199-8 aciona 5130, gol no 333. Vente para São Paulo, Congonhas, autorizou 360 via rota plano de voo, direto bridge, a Peso Luno 6, decola 90, curva direita, Nael Leda, direto bridge, 1198, controle 130, gol no 333. O cotejamento correto, chame pronto para acionamento, gol no 333. Vente, gol no 333. 780, solo 48, libera direita, solo 1219. Libera direita, solo 219, voo no 780. Martínez Romeu vai livrar 2735, vai ingressar na base. Afirmativo, frequência livre. Grato, bom final de semana. Chanero 6320, vento no 40 graus 109, sem livre pouso, pista 10. Livre pouso na 1-0, Sanero 6320. Confirme? E via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Alfa antes da Juliette, voo 1-7-8-0. Para 5400, reduza para 2009, desça para 3000. 220, descendo para 3000, 5400. Vitor Juliette, pouso autorizado no 7, vento 130 graus, 109. Livre. 307, atendido Juliette. Confirma, Vitor Juliette? Livre pouso, não repete, tá? Quente. Fique, desceu 050 na chegada. 050 na chegada, informe o contato com ele. Positivo, vai identificar o mesmo celular que está em contato e de comunicações comigo. Obrigado. Olha, Salvador, de Papatão com Juliette em Jesulú. É, Juliette em Jesulú, Salvador. Confirme o código acionado. Está estimado através de Veracruz, mais dois minutinhos, está com 7 a bordo. Positivo, prossegue via corredores para Salvador, 1014 no ajuste. Via corredores, 14, chamará para ingresso interno. O 2230, torre agora 1895. 1895, obrigado. 5400, 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre LS, informaria estabilizado. 5,